Bir gece. Gladiadores da praça do tanque, não deixe que teus olhos te enganem. Eu tô muito mais pesado do que antes. Com novos versos, novas bases, novos produtores, novos projetos, nova fase, novos amores, novos contatos, nova banca, novos seguidores. Uma velha mania, quebrar os faladores. Se quer um trabalho bem feito, supere todos que tu idolatra. Duas opções, ou ele sai da frente, ou ele te contrata. De onde eu vim, ou tu bate, ou tu leva na cara. Por isso todo som que eu faço nunca vai ter uma letra fraca. Lírico inteligente, rap que poucos ouvem. Em terra que o hit bomba quando parece cover. Como ele é mini, se ele é magro. Pera, tu não soube, gordo é fat, big é grande. Tu é burro, é só pose. Eu tenho grandes rimas, grandes planos. Eu causo grandes brigas, grandes danos. Eu tenho grandes minas, grandes manos. Então não questione o nome pelo qual me chamo. Eu porto grandes caps, grandes panos. Eu curto grandes snaps, grandes cantos. Eu faço grandes raps, grandes samples. Então não questione o nome pelo qual me chamo. Vegetariano como alface e muito tomate. Tenho menos chances de infarte, aumento grave. Já pesei mais que o peso de uma baleia jubarte. Mas um rei momo nunca perde a tua majestade. Hoje eu tive um sonho, tô tipo Luther King. Quero que consumam rap igual gordos no Burger King. Sem pela ou panela, vários peras num super time. Big Ed, Dirt, HZD, quase um crime. Eu tô intacto, me ameaço, mas não gosto nem com pacto. Falo tanta merda que eu sinto no hálito, então eu gulo a letra em forma de cacto. Me chamei de Madibu, eu te gulo agora magro e muito mais lunático. Meu 10 não sou verso, meu compacto. Quem ouve, para e fala. É fantástico. Em terra de olho por olho, eu escrevo em braille. Com fé movo montanha e com ódio maxilares. Achou meu rap fraco? Fique à vontade, fale. Mas e se eu te disser que isso foi só um freestyle? Eu tenho grandes rimas, grandes planos. Eu causo grandes brigas, grandes danos. Eu tenho grandes minas, grandes manos. Então não questione o nome pelo qual me chamo. Eu porto grandes caps, grandes panos. Eu curto grandes snaps, grandes cantos. Eu faço grandes raps, grandes samples. Então não questione o nome pelo qual me chamo. E aí, gravou? É, agora foi, mano. Já então dá play aí pra eu vir fazer as dobras. Fechou.